Deus esteja com todos. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema que envolve a nossa relação com aqueles que partiram. As religiões, elas criaram diversas maneiras de lidar com isso. O homem vem procurando, na sua evolução, formas diferentes de estabelecer esse contato com o mundo espiritual. E no início, começa para a humanidade essa questão da morte como um grande desafio. Inclusive, André Luiz, no capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, um livro muito importante para aqueles que desejam compreender todo o processo evolutivo do planeta, desde as questões da evolução da nossa forma física até a evolução espiritual. Um livro difícil de ser lido e que precisa ser, na verdade, estudado em grupo para se compreender realmente o que ele trata ali. Mas um desses capítulos, então, no capítulo 10, ele vai explicar a importância que a morte teve para a humanidade primitiva. Porque quando o homem, vivendo ainda num estado muito primário, muito primitivo, em que ele está totalmente ainda ligado apenas às sensações físicas, apenas aos seus sentidos mais materiais, é que ele começa a perceber a morte e a ausência daqueles que faziam parte do seu grupo é um fato importante. E nesse momento que se junta ali para o homem aquela compreensão maior de que a vida dele não seria apenas ligada à vida material. Ele seria algo em essência, né? Algo diferente dos demais seres. Isso naquela compreensão. Porque na verdade nós sabemos que todos os seres têm uma parte espiritual que sobrevive à morte. Então nós podemos dizer que nada que é vivo tem morte. Tem é o quê? A desagregação da matéria. Isso é inevitável. Mas uma essência espiritual de tudo que é vivo persiste após a morte daquele ser. E o homem que desenvolve nessa era tão distante, tão primitiva, essa noção da morte. E o homem que desencarna naquele tempo, ele tem uma atitude que é de estar procurando sempre ficar ligado àquele grupo em que ele estava ali quando vivo. Praticamente não existia mundo espiritual para espíritos inferiores no planeta nessa época. Nós temos espíritos superiores comandando a evolução planetária em torno do nosso planeta, providenciando, agindo de mil modos para conduzir a nossa evolução. E tínhamos os espíritos que estavam encarnados já nas condições humanas, já como seres humanos, e quando eles desencarnavam, era uma tendência natural de se voltarem para aqueles grupos e viverem em torno deles. Porque o homem desencarnado nessa época tão distante tinha muito medo da realidade espiritual. Ele não compreendia essa vida espiritual. E é muito interessante que até os nossos dias, decorridos milhares de anos que isso se passou, nós não podemos ter uma previsão, mas podemos situar esse tempo em torno de 50, 100 mil anos atrás. Passado tanto tempo, muitos ainda permanecem, ainda muito ligados à sua vida material. Isso nos mostra o quão é trabalhoso, o quanto nós temos que nos esforçar por evoluir e não ficarmos tão presos ao mundo material. Nós ainda somos seres que, embora sejamos seres espirituais como os espíritos, o nosso corpo é apenas uma veste que esse espírito usa para se expressar no mundo, nós ainda nos comportamos mais como se não tivéssemos espírito ou alma do que propriamente se fôssemos espíritos, porque ainda estamos profundamente ligados à vida material. Por isso que quando nós ouvimos aquelas narrativas, né, do mundo espiritual, como a vida lá é organizada, como as pessoas vivem lá, e tem pessoas que nos falam assim, poxa, mas eu acho muito estranho que a gente morra e continua vivendo numa cidade chamada nosso lar, ou em outra, que alguém viva tenha necessidade de uma casa, que alguém tenha necessidade de um transporte no mundo espiritual. Não é todo mundo espírito? Por que que eles não saem voando, não saem se transportando de um lugar para o outro? Se a mente do espírito ainda da humanidade, daqueles que estão aqui evoluindo nesse planeta, ainda é tão condicionada pelo mundo da forma que eles não conseguem se expressar lá de outras maneiras. Tanto é que quando nós nos aprofundamos no estudo dessas narrativas, nós vamos descobrindo o quê? Que os espíritos muito evoluídos, quando eles precisam trazer alguma instrução para aqueles espíritos que ainda não são tão evoluídos assim, eles precisam se adaptar à forma novamente. Eles precisam se, novamente, se transformar, assumir uma forma humana para poder se aparecer. Aquela imagem que a humanidade criou, aquela ideia, né, de que os espíritos seriam luz, é uma tentativa de explicar como seria a condição dos espíritos superiores. Eles estão muito além da forma e tem uma expressão de vida que nós não conseguimos imaginar aqui. Por isso que nos faltam tantos detalhes sobre essa vida superior. Seria como a vida que Jesus leva. Como que é o estado dele agora, nesse local em que ele se encontra? Como que é a expressão de vida nessa dimensão? Nós não temos condições de imaginar. Não temos condições porque nos faltam elementos de comparação. Como nunca vivemos essa vida, nunca soubemos dessa vida, nunca tivemos um contato com ela, para nós, qualquer descrição dela é praticamente impossível de ser compreendida. O que nós conseguimos compreender do mundo espiritual é a vida daqueles espíritos que estão no estágio mais próximo de nós. Então isso é para nos dizer o quê? Que nós ainda temos um apego à vida material tão grande que nós acabamos traduzindo isso para a nossa relação com os entes desencarnados. Quando alguém morre, quando alguém parte, alguém que nós gostamos muito, nós passamos a ter uma forma de ver, uma forma de lidar com essa pessoa, como se fôssemos criaturas que não conhecemos a realidade espiritual. Embora tenhamos estado lá inúmeras vezes nos intervalos das nossas encarnações, reencarnações, nós ainda não assimilamos tudo da vida espiritual. Então, quando chegamos aqui, nós somos como que obscurecidos no nosso entendimento sobre a questão da vida espiritual. Porque a matéria é tão preponderante sobre nós que nós acabamos aceitando o quê? Que a única realidade é a realidade da matéria. Por isso que os espíritos começaram de forma organizada, sistemática e dirigida por Jesus no século XIX a trazer comunicações ostensivas para nos elucidar que a vida humana é a continuidade, ela dá continuidade no mundo espiritual, que a vida humana não está restrita ao mundo material. Por isso que começou com manifestações diversas, depois passaram para as manifestações inteligentes, que Kardec soube perceber estar ali um dos grandes segredos da humanidade para ser desvendado, e ele iniciou esse estudo sistematizado, organizado, dentro de critérios científicos e que demonstraram a existência da vida após a morte. Mas a humanidade já tinha relatos de vida após a morte. Nós já tínhamos esse testemunho de que a vida ela prossegue muito mais ampla, muito mais significativa do outro lado do que aqui. E nós podemos dizer que, dentre tantas manifestações que ocorreram com tantos homens em tantas épocas, com tantas mulheres em tantas épocas, os grandes religiosos, os grandes místicos de todas as religiões, de todas as tradições espiritualistas, eram manifestações que traziam para o homem a compreensão da vida espiritual. E nós podemos dizer que, de todos eles, o que se destacou mais, provando a realidade do Espírito, foi Jesus. Infelizmente, a humanidade, no seu tempo, para conseguir entender tanta realidade espiritual, precisou materializar tudo. Transformar aquilo que era uma aparição de um espírito desencarnado, transformaram na ressurreição da carne. E isso criou mais confusão no coração da cristandade. O mundo ocidental não pôde aproveitar daquele grande testemunho que Jesus vinha dar, de que, após a morte, o que sobrevive é o quê? É o espírito. E é ele que se manifesta, é ele que se apresenta. Então, ainda nos nossos dias, embora tenhamos tanta informação, tanto relato, embora ainda tenhamos tanta demonstração da vida espiritual, nós todos, se formos estudar a fundo a literatura espírita, nós vamos encontrar inúmeros testemunhos. Talvez seja difícil para nós encontrarmos uma prova indiscutível na nossa vida pessoal, embora muitos até alcancem essas provações. Mas nós vamos encontrar essas demonstrações, então, de que existe uma vida espiritual. E o que nós precisamos, a partir do momento que nos conscientizarmos dessa vida espiritual, o que nós precisamos desenvolver é a ideia de que o modo como nós lidamos com a nossa vida material precisa mudar. O modo como nos relacionamos com aqueles que partiram também precisa mudar. Porque nós não sabemos, mas nós acabamos criando sofrimentos para nós quando desencarnamos e para os nossos desencarnados queridos também quando lamentamos a sua perda de uma maneira totalmente negativa, de uma maneira totalmente prejudicial a ele. Nós acabamos atrapalhando o nosso próprio progresso espiritual partindo dessas crenças que nós temos, dessas dúvidas que nós temos sobre a continuidade da vida após a morte. Porque há muitas pessoas que até crendo acabam tendo com o seu falecido uma relação que é prejudicial a ele. Acabam trazendo ali malefícios dessa relação com aquele que partiu. E é sobre isso que vamos estar desenvolvendo, vamos estar falando. Nós sabemos que a morte, ela traz um sofrimento para aquele que passa. Não só das dores, da doença ou do acidente que a pessoa sofreu, mas ela traz um sofrimento que é muito mais moral. Porque é uma angústia muito grande para aquele que parte, despreparado para a vida espiritual, vendo que o seu contato com aquilo que ele acreditava ser a única realidade está sumindo, está desaparecendo. Inclusive, o autor no qual nós nos apoiamos hoje, as reflexões, Richard Simonetti, ele nos coloca, logo no início do capítulo desse livro, Um Jeito de Ser Feliz, o capítulo Unidos pelo Coração, ele coloca esse desencarne como sendo uma coisa comparável a um rato. Como se você estivesse na sua casa, fazendo a sua rotina normal, e você fosse raptado e levado para um país estrangeiro totalmente diferente. Parece absurdo, mas não é. Isso acontece no mundo, viu? Principalmente pessoas que estão ligadas a algum tipo de organização, de protesto diante de alguns outros, de alguns países aí do mundo, pessoas que estão associadas ao terrorismo, existe esses casos, viu? Governos que sequestram pessoas de um país e levam para outro. Mas isso não é o nosso problema, porque nós não somos militantes de nada, então nós não estamos preocupados que alguém vai fazer isso com a gente. Mas esses casos existem. Mas o Richard Simonetti, ele compara isso, dizendo então que aquele que desencarna bruscamente, repentinamente, ele vivencia isso. Ele sai de uma realidade elevado para outra totalmente diferente e o estado de confusão que ele vive é muito grande. O desencarnado que desencarna repentinamente, num acidente, numa situação ali repentina, ele tem muitas dificuldades. Às vezes a gente lamenta aquela pessoa que passa por um processo doloroso de desencarne. Às vezes uma enfermidade que leva alguns dias, semanas, às vezes até anos para a pessoa desencarnar. A gente lamenta todo esse sofrimento e fala, ah, deveria ter sido menor nesse período. Mas isso é a nossa visão estreita, pequena aqui da matéria que nos faz pensar assim. Na verdade, para esse espírito, é muito melhor ele desencarnar assim do que de maneira repentina. Aí a gente já começa a ter preocupações. Então aquele meu familiar tão querido, que desencarnou num acidente, ele está sofrendo. Isso também é relativo. Porque às vezes tem pessoas que a gente acha que elas são muito apegadas ao mundo material, mas na verdade elas nem eram tanto assim. Na verdade elas já tinham desenvolvido um sentimento assim de... embora não pronunciasse, não dissesse, mas já talvez até de desapego com a vida. Então nós não podemos ficar sofrendo, imaginando que fulano está passando isso ou aquilo no mundo espiritual. Porque essa nossa preocupação, gostando ou não, ela acaba se transferindo para aqueles que partiram. Porque nós temos vínculos com as pessoas que nós amamos ou odiamos, que são vínculos de pensamento muito fortes. E isso se expressa até aqui na vida material. Quantas vezes você não está pensando numa pessoa e a pessoa te liga? Ou você encontra a pessoa? Poxa, penso tanto naquela pessoa e eu me deparo com aquela pessoa. Nós estamos ligados intimamente às pessoas que nós amamos ou odiamos. Podemos não estar fisicamente vivendo juntos, mas espiritualmente nós vivemos juntos. Porque o pensamento é uma força atrativa poderosa. Isso que falam de que o pensamento tem poder materiais, de atrair a riqueza, tudo, é uma deturpação da compreensão desse mecanismo da mente que é capaz de atrair aquilo que está no qual ela está mais centrada, mais voltada. O que nós somos capazes de atrair é as relações, é atrair aquelas pessoas que nós temos afinidade. Nosso pensamento tem um poder incrível nesse sentido. Então, toda vez que nós temos, para com o nosso desencarnado querido, aquele sentimento daquela dor doentia, nós acabamos prejudicando a existência dele. E aí nós vamos perguntar, mas e aí eu não vou sofrer pela minha mãe que morreu, pelo meu filho que partiu tão jovem, eu não vou sofrer? Nós não estamos dizendo isso. Nós vamos sim sentir a saudade, nós vamos sentir a dor da separação, mas nós vamos buscar também a superação. E vamos buscar a compreensão de que se aquela vida encerra naquele momento, é porque aquilo está dentro dos desígnios de Deus. Aquilo tem uma lógica, tem um porquê. Nós sabemos já, com a doutrina espírita, por que, que há os diferentes desencarnes. Fazem parte de processos de resgate, fazem parte de processos de recuperação. Às vezes é um espírito que concluiu uma missão curta e não precisava realmente permanecer nesse mundo de dores, de sofrimento. Nós vamos buscar todas essas reflexões, inúmeras mensagens, inúmeras informações que nos fazem compreender isso. Não é mais simplesmente aquela aceitação das religiões tradicionais que diziam: aceite que é a vontade de Deus. Não é mais isso. Nós vamos aceitar porque o nosso entendimento nos leva a compreender que cada um tem um tempo de sua jornada aqui na Terra. Cada um tem um momento da sua realização. E quando expira esse tempo, nós não precisamos continuar aqui. Nós temos que partir, porque permanecer significaria atraso. Significaria que não estaríamos avançando, não estaríamos progredindo. E isso vai nos fazer o quê? Vai nos fazer a nos tornarmos criaturas mais confortáveis, mais capazes de aceitar o fato. E é assim que devemos refletir. Vamos sim sentir a dor da saudade, vamos sentir o sofrimento de ter perdido alguém que nós amamos, mas nós também vamos ter a certeza de que aquela pessoa prossegue do outro lado. Isso tudo é importante porque o nosso pensamento angustiante, aquele nosso pensamento de dor repetidamente vivenciado, porque tem pessoas que quando passa aquele período do luto, que ela vivencia aquela dor extrema, ela continua vivenciando, ressuscitando aquilo dentro dela o tempo todo, faz aquilo ressurgir dia após dia e não consegue se libertar disso. Isso não é a forma adequada de a gente lidar com o luto. Não é a forma adequada de a gente passar por esse período inicial de superação da perda que nós achamos que é uma perda. Quando nós passamos já, que choramos bastante, que já sentimos bastante a dor, nós precisamos fazer um pensamento íntimo, pessoal, que não é nada público, nada evidente, de que aquele momento do sofrimento maior passou. Nós vamos fazer uma afirmação pessoal de que aquele ser que nós amamos prossegue na outra vida, de que ele continua existindo. Talvez isso ocorra naquele momento do auge da nossa dor, em que nós vamos, numa prece, levar o nosso pensamento a Deus e afirmar intimamente que aquele ser vive do outro lado. E aquelas pessoas mais sensíveis, elas vão sentir certamente aquilo que os outros também vão receber, mas que não sentem. Vão se sentir envolvidas numa certeza de que há essa vida, uma certeza tão grande que dali para frente a dor não tem mais aquele aspecto tão intenso, tão capaz de ferir e de nos mostrar. Então o indivíduo ele deve fazer essa sua autoafirmação de que existe essa vida, que ela continua. Agora, para fazer isso, a gente precisa conhecer a vida espiritual, precisa ler, precisa estudar. Porque as pessoas que estão bem esclarecidas da vida espiritual podem ter sim dificuldades com esse processo. Mas é porque elas não estão sabendo usar essas ferramentas que o conhecimento traz, não estão sabendo usar para o seu próprio bem-estar, para a sua felicidade. Mas certamente em algum momento elas descobrem e usam todo esse conhecimento para se darem bem. O Richard Simonetti me narra nessa mensagem o quê? A história de um grande espírita que nós tivemos, o Herculano Pires. Uma pessoa muito conhecedora da doutrina, que se tornou um grande defensor do espiritismo e um grande contextualizador, mostrando toda a qualidade que o conhecimento espiritual tem na atualidade. E ele então vai desencarnar de uma forma repentina, mas ele não passa por todo esse trânsito doloroso da morte como é para muitas pessoas. Ele se encarna repentinamente e ele consegue algo que pouquíssimos conseguem, que é a possibilidade de se comunicarem através da mediunidade logo após o seu desencarne. É um fato curioso que ele passa mal, ele vai para o hospital e desencarna no hospital. Só que na casa dele, na garagem, funcionava um pequeno centro espírita e a família achou por bem não dizer para as pessoas todo o problema que estavam vivenciando ali. Né? O Herculano tinha passado mal, tinha ido para o hospital, e E os trabalhos daquele grupo prosseguiram naquela noite normalmente. E qual que é a surpresa que aqueles médiuns ali no desenvolvimento da sua mediunidade têm ao receber uma comunicação daquele que eles acreditavam que está vivo, dizendo que já tinha feito a sua passagem, dizendo que já tinha desencarnado, e mais ainda, trazendo elementos para que fosse reconhecido como sendo ali aquele que tinha desencarnado. Então, isso é uma demonstração indiscutível. Ninguém ali estava sugestionado pela possibilidade de ter desencarnado, viria se comunicar. As pessoas acreditavam que ele ainda estava vivo. E o médium psicografa, então, dizendo que ele, Herculano Pires, já estava desencarnado. E ele traz uma mensagem de conforto muito grande para a família. Como eu não vou lembrar da mensagem para dizer todos os elementos, a senhora lê? Por favor. Quer ler? Não, pode ler. E essa casa onde Herculano Pires tinha reuniões mediúnicas e tem até hoje, é aqui no número 70, nessa rua ali ontem. Essa rua aqui mesmo? Essa rua no número 70. Me disseram que ainda é lá o centro espírita da família. A filha dele é Heloísa Pires, uma grande oradora espírita, frequentou nossa casa muito tempo. Herculano, então, havia desencarnado e havia uma sessão de comunicação com espíritos. E ele chega, para surpresa depois de todos, não é? Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar, prossegue a vida. Coragem e otimismo, não quero pontas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior, em metrópole de céus e estrelas. Sustenta em apoio vibratório a casa, não só o lar, mas a casa espírita, onde eles têm as sessões, a codificação, os estudos da doutrina. Sustenta em apoio vibratório a casa, ampara o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei. No apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre Belion, com Allan Kardec. Virgínia, querida, esposa dele, mais esposa do que esposo fui, já não tem falar, nem riso, nem mais o poeta. Ah, mas que semblante triste o teu. Volte o que era, como o tempo na casa velha. Tudo é vida das noites de rima, doutrina e cozinha. Lá, amigos, não é confusão, é nova sensação. A de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim, desculpe, sou espírito de verdade. É isso. Tem mais? Faltou o final. Sou espírito de verdade, amparado em novas luzes, a minha, a nossa luzinha que ajudaste a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui, para dizer aos meus da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Essa mensagem, quais são os elementos que ela trouxe para aquele grupo de reconhecimento que era ele? A mais importante elemento é qual? É de que, em todas as grandes ocasiões da família, o Herculano Pires escrevia poesia. Era uma forma de reverenciar aquele momento que a família estava passando. E ele faz isso no momento da morte dele, ao trazer essa mensagem, em tom poético. E referir-se a Kardec como mestre de Leão, que era uma forma como ele usava tradicionalmente para se referir a Kardec nesse grupo, nesse mundo. Então, o que, que isso mostra? Né? Que aquele que se preparou, que se dedicou à vida espiritual, ainda aqui em terra, a passagem dele não envolve aquela perturbação após a morte, que às vezes se estende até por anos, quando o espírito é extremamente apegado à vida material. Por isso que nós devemos, então, procurar desenvolver em nós já uma visão maior para essa vida, uma dedicação maior à vida espiritual. E nós somos muito propensos a isso. a viver muito ligados à vida material, a vivermos muito voltados para a nossa rotina material, esquecendo todo esse compromisso que nós temos com nós mesmos de estarmos buscando a nossa evolução espiritual. Às vezes a gente tem projetos muito minuciosos, muito bem detalhados, para conquistas materiais, para realizações materiais, e isso é bom e importante para nós, mas nós somos totalmente negligentes com a questão espiritual da vida. Nós não abrimos tempo, não abrimos espaço em nossa vida para uma reflexão mais profunda sobre a vida espiritual, para uma leitura mais cuidadosa, para a frequência assídua às atividades doutrinárias dos centros espíritas. Nós acabamos, muitas vezes, sempre dizendo que isso é secundário, sempre que isso é depois. Mais ou menos como a gente faz com a nossa saúde também. Isso mostra, mais uma vez para a gente, quanto a gente é apegado à questão material. Às vezes a gente é muito voltado ao trabalho, muito voltado a cumprir a nossa rotina diária e não conseguimos abrir espaço para cuidar dessa própria vida orgânica que nós temos. E vamos sempre adiando aquele exame periódico, aquela consulta de rotina que nós temos que fazer. Isso mostra o quanto que, se não estivermos vigilantes, nós conseguimos nos afastar de coisas importantes da vida. Isso acontece também em relação à família. As pessoas que são muito boas como provedores materiais, mas que, quanto elemento, participante de uma família, aquele que educa, que conduz, que instrui, é uma nulidade. Então isso mostra que se nós nos apegarmos demais às coisas materiais, aspectos importantes da nossa vida, tanto material quanto espiritual, ficam negligenciados. E é onde nós vamos enfrentar a dificuldade de nos ficar. Nós vamos enfrentar uma dificuldade muito grande de nos adaptarmos a essa vida com a lei. Porque lá no mundo espiritual as coisas são um pouco diferentes das que estão aqui. Embora o mundo da forma se apresente lá também, porque o espírito ainda continua precisando da aparência, da semelhança com o mundo material, ele vai ter dificuldades de superação que se relacionam a essa dificuldade de se ligar àquilo que é superior e que está no mundo espiritual. Por que que os espíritos normalmente desencarnados, eles acabam tendo afinidade com alguns espíritos de natureza inferior? Eles acabam sendo, eles acabam indo parar em lugares tristes, lugares infelizes. Porque o que eles têm afinidade é só com aquilo. Eles não conseguem, por exemplo, fazer aquele clarão interior através da prece. Sabem, quando muito, repetir só palavras, as orações decoradas. Mas aquilo que brota como um sentimento, aquela prece que nós fazemos e que nos desperta uma emoção, é essa prece que nós precisamos lá no mundo espiritual exercitar, por exemplo. E se não temos esse hábito aqui, nós nem lembraremos que isso existe do lado de lá. É o que conta o André Luiz. O André Luiz, no seu livro Nosso Lar, ele narra isso. Que ele só foi perceber a presença de espíritos que o estavam auxiliando a partir do momento que ele lembra que existe Deus e a partir do momento que ele faz uma prece. Ele se volta a Deus no seu coração. Porque até então as reclamações, os impropérios, as lamentações que ele exerceu como recém-encarnado não tinham trazido resultado nenhum. É essa prece daquele que busca mais no seu mais íntimo uma identificação com aquilo que ele sabia que existia, que era Deus, é que desperta nele a percepção de que existia alguém ali tentando auxiliar. Isso então vai nos mostrar o quê? Que nós precisamos desenvolver isso desde já, esse cultivo mais profundo do espírito, esse se voltar mais profundamente para as questões espirituais. E que nós fazemos de que maneira? Por exemplo, como hoje. Estar aqui reunido hoje, ouvindo isso, falando disso, refletindo sobre isso, até questionando, até duvidando e buscando conhecimento que esclarece, é uma parte dessa busca. Mas é apenas uma parte. A continuidade vai quando vamos nos aprofundando e vamos nos tornando isso que nós cremos. E vamos transformando a vida com esses valores que vamos adquirindo em contato com as informações espirituais. É isso que vai nos tornando seres que no futuro poderemos ser como o Herculano Pires, com tanta facilidade, com tanta possibilidade de reconhecer essa nova vida e sem tanto sofrimento. E mesmo assim ele fala, né, na mensagem, que E ainda assim há dificuldade nessa nova vida, porque ele fala para o médium que é difícil para você captar as minhas ideias. Imagine como é para se adaptar a essa nova vida. E realmente não é fácil. É uma mudança muito grande e o espírito precisa estar preparado para isso. E nós, aqui encarnados, não podemos perturbar essa vida agora. Porque normalmente nós fazemos isso. Toda vez que nós, já passando aquele período inicial do sofrimento inicial, daquele período em que nós lamentamos muito a perda de alguém que nós amamos, quando passa aquele momento, o que, que nós tendemos a fazer? Se nós damos continuidade à nossa vida e não ficamos de uma maneira doentia, revivendo aquele processo que levou à morte do nosso ente querido, e se nós deixamos aquilo entregue ao passado, nós vamos como que uma trégua para o desencarnado. Ele se sente mais seguro nessa continuidade. Se nós tivermos com ele uma ligação afetiva, através da prece, orando sempre por ele, ele se sente como? Como aquele que tem aquele novo impulso, aquele novo ânimo da vida. Aquilo que às vezes a gente sente, aquilo que percebe de onde vem. Quantas vezes, em momentos difíceis da vida, a gente tem uma certeza íntima de que nós vamos ter a solução para o problema? Quantas vezes a gente está aqui nas nossas lutas diárias e vem aquele pensamento, não desanima, prossegue, e a gente encontra mais forças e continua prosseguindo. Isso muitas vezes é a oração de uma mãe que nos conhece o sofrimento e ora por nós, a oração de uma esposa devotada ao lar que ora por nós para que a gente tenha o bem-estar, é a oração de um filho que vem ao nosso socorro, porque é um pensamento que essa pessoa irradia naquele momento, que é amplificado de maneira extraordinária pelos espíritos que nos auxiliam, que nos ajudam, e aquilo vem como essa força que nos vitaliza, que nos faz capazes de superação. O desencarnado, ele sente isso mais do que nós mesmos, porque aqui a gente tem todo esse entendimento da matéria. O desencarnado não. Quando a gente ora com confiança por ele, ele sente aquele impulso da vida, de renovação, aquele desejo de progredir, de se libertar daqueles impedimentos que ele vivencia. Ele recebe aquilo tudo como se fosse um grande jato ali de força, de energia, e ele se sente disposto a se renovar. Agora, se nas nossas lembranças do desencarnado vem aqueles pensamentos que a gente, por exemplo, se desencarnou num acidente ou numa situação dolorosa, envolvendo, por exemplo, um assassinato, se a gente ficar mentalizando aquelas circunstâncias que envolvem a morte, o processo físico que levou aquela pessoa à morte, se a gente fica mentalizando isso, a gente projeta nesse espírito toda essa dor, todo esse sofrimento. Se a gente ficar relembrando aquele sofrimento prolongado no leito e ficar sempre lembrando daquilo, a gente está projetando essa imagem na mente dele, e eles estão captando tudo isso, e eles vão se sentir novamente com toda aquela angústia que eles sentiram naquele momento que eles vivenciaram essa dor. Por isso que ao lembrarmos dos nossos entes queridos, nós temos que lembrar deles como se eles fossem vivos, como se eles fossem pessoas que passaram por uma outra condição de vida, foram viver em outro lugar e que lá estão tendo oportunidades novas de trabalho, de progresso. É assim que devemos imaginá-los. Porque esse nosso pensamento conforta deles saberem que nós não os esquecemos. Porque é muito doloroso para aquele que desencarna também se ver esquecido. Eles não gostam também, assim como nós não gostamos de ser esquecidos, né? Às vezes nós somos esquecidos por um familiar que nunca mais se lembra da gente, nunca mais nos procura, nunca mais manda notícia. Às vezes ele tem razão, porque nós também não fazemos isso com eles. Mas às vezes a gente é aquela pessoa que liga, que procura, que está sempre procurando um contato, mas o outro nos esquece. E isso nos causa uma mágoa, não é assim? Para o desencarnado também há esse sofrimento em se saber esquecidos. Então devemos ter essa prática de sempre orar por eles, sempre pedir a Deus que os conduza onde eles estiverem, mas sem reviver o sofrimento, sem ficar relembrando todas as circunstâncias do sofrimento deles, ou ficar relembrando as faltas que eles cometeram. Porque há pessoas que começam uma oração por um pai e uma mãe, mas logo em seguida vem a lembrança daqueles momentos infelizes, daquela infância às vezes que não foi bem cuidada, daquela esposa que não foi bem tratada pelo marido, e começa essa lembrança no meio da prece. É como quando a gente encontra alguém, começa a conversar e logo traz os problemas à tona para começar uma discussão. E aí, nem nós, nem esse ser se aproveita dessa lembrança. Na verdade, acaba sendo nociva para os dois. Então, o que devemos fazer no momento dessas nossas orações pelos nossos entes queridos, ou aqueles nem tão queridos, mas que ainda estamos ligados a eles? Devemos sempre fazer essas afirmações positivas de vida, de esperança, de crescimento, de desejar a eles o bem-estar que nós gostaríamos que eles tivessem, né? Perdoá-los sinceramente. Isso tudo resulta em benefício, na verdade, para nós mesmos. Porque se eu tenho com alguém que desencarnou diferenças e eu não perdoo, esse espírito pode estar progredindo e eu vou continuar o quê? Eu vou continuar vivenciando aquela dor e aquele sofrimento. Eu passo a ser pior do que quem me magoou. Porque quem me magoou, às vezes, reconheceu o seu erro e busca superação. Eu não. Eu fico me martirizando, me fazendo sofrer continuamente por um sofrimento que já está no passado. Esse é o grande problema das pessoas que não perdoam. Elas acabam sendo piores para si mesmas do que aquele que causou a mágoa. Porque aquele que causou a mágoa, ele muitas vezes pode já ter passado pelo processo da expiação daquilo que ele nos fez sofrer. Ele pode já ter vivido ele mesmo na pele a dor que nos causou. Enquanto que nós não, nós ficamos fazendo aquilo ressurgir ano após ano em nossa vida e aquilo vai só nos maltratando, nos fazendo infelizes e vamos perdendo um tempo importante da nossa vida que poderíamos ter essa energia mental centrada em outras realizações, em outras conquistas que necessitamos. Por isso que devemos perdoar e perdoar ainda mais aqueles que partiram, né? Reconhecendo que eles erraram assim como nós erramos. Essas reflexões, então, são para que tenhamos a compreensão, para que possamos despertar para essa realidade do Espírito. E possamos, daqui para frente, ver aqueles que desencarnaram de uma outra maneira. Não encerramos tudo que poderíamos falar, mas certamente depois da prece nós poderemos tirar dúvidas e comentar um pouco mais. Obrigado a todos.